desce na vinha. Quando eu mandar, você sobe na vinha. Caio Pantoja, o Naldo do Bom Preço também tá aí com a gente. Sobe na vinha, sobe na vinha, sobe na vinha, sobe na vinha, sobe na vinha. Quando eu mandar, você quica novinha, quica novinha, quica novinha, quica novinha, quica novinha, quica novinha, quica novinha, quica novinha, quica novinha. Elas vão logo ensaiando que depois elas vão subir aqui no palco pra dançar. Vocês autorizam? Pode subir? Vão logo ensaiando aí! Normalmente tem presente, hein? Tem presente, hein? Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Meu amigo Nando Mix, também comigo, Nando! Celebração super especial, você faz parte da nossa história. E você é de Brasil, bicho. Toda a família reunida. Eu vou tomar uma com vocês depois. Mede o balde. Só caçando, só caçando, puta. Bonezinho pra trás, só caçando, puta. Mas eu vou gemendo, o novinho me fode. Eu que sabotei o quê? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Aí no fundo de ouvido, por favor. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar! Vai começar o combate! Se prepare, pare, pare, pare, pare, pare, pare! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade! Bora pro segundo, roda daí! Vamos embora, vamos embora! Chama ela! Vai começar o combate! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate. Eu queria chamar só um, segurança, só um. Só um de vocês, por favor, segurança. Só um aqui no palco, só um que ficasse aqui no palco comigo, por favor. Ajuda aqui do lado, ajuda aqui, ó. Pode subir por aqui. Sobe por aqui, sobe por aqui. Isso. Aí tu fica só olhando pra coisa, passa o rádio. Pode passar o rádio, pronto. Morreu a parada, meu irmão. Cheiro de perfume bom. Eu não sou beijo nem nada, vou tirar foto da mulherada. Tu tá na gaiola, para malandra jogando. Tu tá na gaiola, os amigos faturando. Tu tá na gaiola. Vem sentando e e não para na novinha, pode ser na danadinha. E não para na novinha. Quero saber de vocês aí, só quem é da paz aí, só quem é da paz. Bota o bracinho pra cima. Só quem veio curtir, só quem veio dançar. Ao som do pop em quatro bocas, canta bem forte essa aqui. Bora vir, bora vir, vai, vai, vai. Hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Segunda-feira toma, culpa toma, é culpa do toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. E hoje, o Donald também é com a gente. Ele tá te esperando lá no Poço Limpobras pra tomar umas e outras, Alice e Juninho. Eu vou lá, vou lá. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Se teu ex não não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Chega aí, Duda. Que tal não ter aquilo que eu te falei? De compromisso. Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E se ele duvidar do que tu é capaz, então força junto o bar. Obrigado, Binho, tá aí com a gente. Valeu, Binho. Esse é dia de baile, vai, olha o troco. Só se junto o bar, segurar a parada aí, é proibido se mover o sentimento, então desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando, tirururão. Tem essa que fica dividida. Eu queria muito que tivesse duas mulheres pra dançar funk aqui em cima. Pra dançar funk aqui em cima. Pra ganhar brindes da Ótica Diniz. Óculos super transados da Ótica Diniz. Duas mulheres pra dançar funk aqui em cima. Vamos dar uma segurança aqui, ó. Duas mulheres, já tem uma. Já tem uma só por aqui. Segura aí, segura aí, segura aí. Ajeita aí, vai, vai, vai, vai, Alisson. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Povo eu foi que te perdesse de bobeira. Pra subir no palco, pra compromisso. Brindes da Ótica Diniz. E também da Ótica Diniz do Brasil. Mas não vale a pena namorar pra vacilar. Eu uso, mas mostrar pra ele que eu estou também. Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar. El... Quiero saber de vocês quem é que não deve nada pra ninguém. Bota o Brasil pra cima, só que não deve nada pra ninguém. Atenção, quatro bolas. Tócame y baila conmigo. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Pólvora! Não pode, hoje me tá comprometido. Ellison. Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? Se me perguntar, não sei de onde vem. E aí, César? Que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar em pensamento. Vamos juntos, papai. A música, amigo, sistema que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você. E apesar do Mingão ter perdido lá no Catar, mas a galera do Urubu tá aqui, meu irmão! Momentos de amor tão lindos, a distância só faz me machucar. Eu devo se quero de novo te amar. Eu vivi com você, eu vivi com você. Só uma noite de amor, nada mais. Eu vivi com você. Gente, abraço, futuros doutores aí. Muito obrigado pela presença. Alô, Thiaguinho da Triton. Alô, Jaci. O Jamaica também, o Jefferson, o Gerson. E o grande amigo Cleitinho Digital. Alô, Cleitinho. Sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo muda. Bruza, bruza, bruza! Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. Meu irmão, tá aí com a gente, Nilma, Cacá, Vivi, toda a galera aí com a gente. Alô, quatro Pop, arroba Juninho Pop, pode marcar lá. E aí, Digão Maia, tudo 5 graus, 5 Pepe, o Natan, o Maicon Borsal e a Aline Maia. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Bora, deixa eu... Uma melodia que traz você pra hey, hey, whoa, hey. 007. Ele não vinha, mas o convite foi feito expressamente pelo Dom João Alves. Hoje eu acordei sozinho e me deparei que você não estava mais, não. Porque padrinho é padrinho, Alisson. Preciso de você aqui, inteira, quero só você. Diga logo de uma vez o que fez. E o Iaga! Também pro Leonardo, diretamente de Nova Olinda, meu parceiro Leonardo e o David. Pop 3D, eu super pop 3D, fazendo S eu lembro de você. E é só. Quem é que lembra? Quem é que lembra de alguma coisa? Quem é? Curte, vai, viaja, viaja. Sabe que anda, quem não sabe, deixa só rolar a emoção aqui no corpo, vai! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Aí conhece, aí conhece! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Como é que é a música aí? Diz aí! Achei o você. Danadinho,

Tem um lado bom e um lado ruim. Confira o lado que você ficou. E adivinha qual sobrou pra mim? Qual foi? Eu tô do lado que bebe. Eu tô do lado que bebe. Que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa. Seguindo a sua vida. Aí, Alisson! Eu aqui ao lado do nosso amigo Nando Mix. Red Brasil. E ele mandando alô pra toda a galera que tá no povo. Alô, meu parceiro Nando. Seguindo a sua vida. Juninho, mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite. A gente que sempre quando chega aqui no Pop, a empresa Pop sempre acolhe o comandante de braços abertos. Claro, semana retrasada e sábado no Pop Som Águia da Amazônia, lá em São João da Ponta. Hoje aqui, no Pop Live, junto com o Alisson, Juninho, o Vitor e o Dandinho. E é sempre uma honra estar junto com essa família Pop, meu irmão, é demais. Bora, Juninho, mais uma vez obrigado, viu, meu irmão. Tamo junto. Afinal de contas, somos a cara esse e tá no sangue, meu irmão. Engraçado que hoje na viagem a gente vinha tocando o seu nome, ninguém vinha falando mal, não. Era muito bem, era coisa boa, porque você tem nome, escreveu o nome na história, meu amigo. 5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei. Quantas pessoas não fazem isso, hein? Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom. Brasileiro da Vila Forquinha. Aí com a gente, grande amigo Ronaldinho. Ronaldinho e o Jefferson. Show, show. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Eba, notinha! Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas as ligações são complicadas, viu? Porque seu coração é meu. Ele tá no Júnior Dinário, aquele abraço pra você. Junto com o Bala do Carvalho. Mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração é meu. Se a raíça é roda, para mil rodas. Aumenta aí. Para tomar o que hoje, Alisson? Não vai saber. DJ é. Não vai saber o que fazer. Aí, Alisson. Vamos mexer. Nosso parceiro Kel do Whisky também está aqui com a gente. Esse cara que é respeitado. Deixa eu mandar um abraço muito carinho, meu grande parceiro Everton Costa. Juninho Moura também da Oceasa. Essa galera que sempre aí está em frente das melhores festas, Juninho. E claro, promovendo os melhores eventos com a empresa Pop. É sucesso. É Pop na veia, filho. Você sabe que o Everton é a mais nova contratação da empresa Pop, papai. Ai, dói. O time tá ficando cada vez mais forte. Sim, não é mais jogador. Seja quem de nós, que seja, meu amor. Vai. Quem é? Quem é? Fala, bebê. Fala, bebê. DJ Ellison. Show de avião. Só quero o seu bem. Se um abraço, o Paca, é o Paca, né, Gis? O Paca, abraço! Eu não suporto a ideia de que nada, sei lá. E para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto, no meu. De baixo, lindo e porque o gordinho também, ó. Te liga, mas a vida não vai fazer. Anda velho e batei os. Não vai saber o que desse vinho não mata essa sede. Renana, não vai saber o que fazer. E quando eu de bater, fica. Vai, Marcão! Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Chegar em casa, joga pra cima, só que não tem hora pra chegar em casa. Quem vai amanhecer de ressaca hoje aí? Quem não vai trabalhar domingão? Chega! Chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira, tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de mulher. deixa. Ela é doida, maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Deixa ela passar, quero ouvir. Deixa ela passar, maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Solta o parango e que vem o verão 2019. Sim, sim. Chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira, tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passar, maravilhosa. E aí? Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa! Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Deixa os bracinhos. Deixa ela passar, maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Baixou, baixou, tiro, tiro. Alô? Tudo bem? Aham. E aí, bebê? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda. Everson! E toda a galera aí! Eu tô o resto! Prazer! Tá com a gente! Essa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostando. Só que não é pra você. Se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem. E tá com o Alice já. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo, certo. Obrigado, professor Cláudio. Junto com a equipe Só Ressaca. Valeu, rapaziada. Prega fora. Eu quero ver essa mulher descendo. Eu quero ver essa mulher descendo. Eu quero ver essas mulheres descendo. Descendo, descendo, descendo, descendo. Eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. E aí, Diegão, Diegão Maia, o presidente do bloco, topa tudo. Eu 5 mil graus. Valeu, rapaziada. Falou gostoso, quem tá perdendo é você. Oi. Te liguei, deve estar tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Te liguei, deve estar tá ocupadinho. Quem mandou você brincar? E os meus universitários são o FBA! Meus futuros doutores são horríveis, gente! Mas hoje ninguém é doutor de porra nenhuma, meu irmão! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem! Então sai, sai, sai da minha frente! Sai, sai, sai da minha frente! Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente! Um, dois, pula que nem louco! Meu amigo Daniel, produtor da Home Eventos, tá aqui com a gente. Alô, Daniel, o homem que trabalha com Giovanni Maurana, papai. Josinha, Jamaica, Jefferson, Gelerson e toda a galera aqui com a gente. Bora, bora, bora, bora, bora, bora pra cima. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah.

hoje, Jamorque comigo! Alô, Jamar! Ele é nosso, o Thiago da Triton também! Ele também! Claro, Anão! Aí, Anão! E nosso amigo Japona da Zé. Ei, Japona! Ele vai e não vai, vem pra um carro bom! Cossaco dança agora, na dança do cossaco, não fica cossaco fora! Vem pra coça! Cossaco dança agora, na dança do cossaco, não fica cossaco fora! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. Foi a dar mas a sorte da beleza que exigia. Pera lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança meu. Mas eu quero ver a vinheta do Brasil agora. Me arraiou, rastou na areia. Alô, Ed! Me arraiou, rastou na areia. Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no canto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, como na ginga de um carroceiro. Se joga, se joga! Eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração no tingue-lingue do triângulo. A poeira que sai do chão, mais um lico pra embebedar o coração. Pois nesse passo o som do arrasta-pé, até o amanhecer seja lá o que Deus quiser. Bocas. E mais atento a mocidade. E as mulheres mais bonitas. Novos sonhos vão rolar. Bora! Bora, galera, senhor. Bora, galera, senhor. Galera, joga o bracinho direito pro céu. Curtiu alguma vez essa música em algum lugar desse Brasil? Joga o bracinho pra cima, direito, direito, direito, com o esquerdo. Tua ponta assim, ó. Na veia, na veia, na veia, na veia. Um, dois, três, vai! É pop na veia, sexta, sábado, domingo. Começa o quatro bocas, está na veia! É o pop em quatro bocas e todo mundo dá valor. Autoridade, vereador Geraldo Alves aí com a gente. Autoridade junto conosco, vereador Autoridade. Geraldo Alves tá nosso convidado, papai. Já inventaram até dancinha. Pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Vai voar, vai voar. Família vai endoidar. DJ Zélio e Juninho respeita. Rodrigo, Paulo, Lucas, Fabiano, Enzo, o Kepinho, e o seu grande amor Carol, Leão e os perversos da Nike. É pop na feira, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de... Um abraço, Júnior Ordinário! Batia nosso... Tá curtindo o Pop Live? Super Pop! Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. O sinal é assim, ó. Pra cima, acende. Pra baixo, apaga, ok? Vai, vai, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala. Ainda bem que é todo mundo parceiro ali, todo mundo liberal. E a galera da Home Eventos! Alô, Giovanni! Alô, Larissa! Pra galera de São Domingos do Capim! Aquele abraço, um beijo no coração! Você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. E aí, David, você é o Leonardo, diretamente de Nova Olinda, pra curtir o Pop Live aqui na BB. Vai dizer. Vai! Vai! Segue o seu caminho, vai! Um abraço hoje, Brasil! Você e o Marinaldo! O rei do gado, meu irmão! Meu irmão. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. E aí, Natan? Todo dia se passou. Bora, Natan! Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu. E aí, Luan Moraes, ele e o Gibão, Gibão do Couro. Valeu, rapaziada. Um de amor, não se nega pra você. Filho de Deus, bota as tuas mãozinhas pro céu e agradecer por tudo que aconteceu agora nesse ano de 2019. Às vezes a gente deixa de agradecer, né? Mas é sempre muito bom agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Então levanta a mãozinha pro céu aí, quem é filho de Deus. Juninho, a gente vai agradecer através das nossas músicas, garotão. É porque isso. A gente só lembra muitas das vezes de agradecer no Natal, no fim de ano. Mas todo dia é dia da gente acordar de manhã e dizer: obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pelos inimigos, pelas pessoas que não gostam de mim. Purifica o coração de cada um. E vamos lá, vamos viver! E solta essa tua guitarra aí, garoto! Acorda, garoto! cima agora, vai! Lino, pode descontar aqui. Sem saída, hoje porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar. Renato, dá-lhe essa aí, dá-lhe essa aí, dá-lhe essa aí. No meio da galera, vai. Prepara. Eu digo 5, eu digo 4, eu digo 3, 2, 1, lidera! Mas eu vou voltar. Valeu mesmo. Você. Que nós tenhamos o melhor Natal do mundo. Que nós tenhamos um ano novo cheio de muita saúde. É o que interessa, muita saúde. Dinheiro não compra isso, não. É um ano de política, esse ano de 2020. Um ano de mudança. E eu tô com o João Alves. Vambora! E aqui fica a nossa última! Obrigado também a todo o nosso contingente da nossa Rosa Polícia Militar Civil do Estado, que desempenha um trabalho muito especial em todo o estado do Pará. Bora desejar um Feliz Natal pra eles também, que são batalhadores demais, Alisson. Um Feliz Ano Novo pra Polícia Militar do estado do Pará, Maninho. Eles merecem, Juninho. Não dá mais para te esquecer. Eles fazem a nossa segurança. Quando a gente sai de casa, a gente tá bem seguro através deles, viu? Fala, mano, que Deus, Papai do Céu, te conduza, Maninho, sempre. Fico alucinado, louco de paixão. Jefferson de Belém. Quem já vai comandar? Eu estou preparado para da bioenergia. Ô Jefferson! E faz um beijo pra mim. E logo mais estaremos na cidade de Primavera, na cidade da minha prefeita Fernanda Souza. E faz um beijo pra mim. Jejum. É live.